Desilusão no meu viver. Eu quero apenas ser feliz ao menos uma vez. Me consegui no acalanto da paixão. Fui desprezado e magoado por alguém que abortou meu coração. Viver no mar de felicidade como alguém que me ame de verdade. Destino, destino, como faz assim? Tem a pena de mim, ainda bem. Não mereço sofrer. Quero apenas um dia poder viver no mar de felicidade como alguém que me ame de verdade. Destino, destino, por que fazes assim? Tenha pena de mim, veja bem. Não mereço sofrer, quero apenas um dia poder viver numa de felicidade como alguém que me ame de verdade. Com alguém que me ame de verdade. Com alguém que me ame de verdade. Atingiu?